Oi, Titi. Ué, você não foi na aula hoje, não? Não, não teve jeito não, né? Só 39 graus. Eu sabia. Não foi falta de aviso, né? Te falei, sai da friagem, entra pra dentro, você vai adoecer. Não, tô com febre não, que tá com febre é o sapinho. Ah, cara. Você tá de brincadeira comigo? Oi, Titi, tem alguém brincando aqui? Olha pra minha cara, coisa é séria. O sapinho tá com febre, como é que eu saio e deixo ele sozinho desse jeito? Claudinho, quantas vezes eu já te falei que o sapinho é de brinquedo? Isso não tem vida não, rapaz. Isso é feito de pano, de espuma. Ô, Titi, para de falar essas coisas, pelo amor de Deus, sapinho. Não escuta o que ele tá falando, ele é bobo. Nossa, Titi, eu não sabia que você era ruim desse jeito. Ai, ô, Claudinho, vamos fazer o seguinte, cara. Cuida do sapinho direitinho, dá remedinho, faz a febre dele baixar, mas me faz um favor, não me perturba hoje não, me deixa quietinho no meu canto. Que beijo. Titi, falando em doença, você ficou sabendo quem é que morreu? Não tô sabendo não, é. Então, o Valentão tava dirigindo o carro, aí ele não viu o cachorro. Ah, o Valentão morreu de acidente de carro. Não, por causa disso ele perdeu o controle e bateu numa árvore. Quando ele bateu na árvore, o corpo dele saiu pelo para-brisa, 70 km por hora e bateu na árvore. Nossa, quando o corpo dele bateu na árvore, morreu na hora. Não, e depois disso veio um pessoal e levou ele pro hospital. Só que aí no meio do caminho, dentro da ambulância, ele teve 3 paradas cardíacas. Não aguentou, teve um infarto. Não, aí dentro da ambulância eles vieram com um negócio que dá choque, colocaram no peito dele e aí ele abriu os olhinhos e ficou acordado. Aí levaram ele pro hospital e fizeram uma cirurgia nele. Ah, coitado. Morreu durante a cirurgia. Não, durante a cirurgia? Não, ele... peraí. Afinal de contas, o Valentão morreu ou não morreu? Quem que falou que o Valentão morreu, Titi? Quem morreu foi o cachorro que ele atropelou.